Controlador da 3601, cópia quanto possível, parece um banco monstro aqui da Foxtrot. Informação Foxtrot, confere. Congonhas, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El. Leda após posição Bridge, onde intercepta peso Luno meio e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 54 16 no transpondo. Realizado São Paulo Congonhas, nível de voo 360. Decola da pista 10, curva direita, no perfil da Dael, Leda após voa Bridge. Chega na aerovia, peso Luno meio. Controle 1208 e o código 54 16 3601. Correto para acionamento táxi, chame em 118 decimal 612, então 3601. Obrigado, 26. Alta 3061, positivo em questionamento. Autorizado, chame táxi. Bora. É um operador de Ving aqui pro 3061? Tá em contato com o inferno. Obrigado. Salvador do André 061 no, para pushback acionamento. Ah, puxa o sinal e chame TAC. Desculpa, já, 3061 já está autorizado. Táxi Otan 3061 no PLB de 140, 4 horas e 40, Florianópolis alternado. Autorizado até o ponto de espera, ajuste no 05, táxi via Pátio Índia, Otan 3601. Pátio Índia 3061. Salvador, tem 3061 no ponto espera da cabeceira 10 ponto. 3601 autorizado a linha de colapso 10. Vento 180 nós, 180 graus, 10 nós. Aceite, livre de colagem cabeceira 10, 3061.